Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas vamos nós com música. Ele reside em Araraquara, ele reside na Morada do Sol e ele é um dos maiores colecionadores de gravações autênticas do saudoso intérprete Nelson Gonçalves. Estamos falando sobre o grande colecionador de músicas do passado, Sr. Walter Greco, conosco também, ele que é de Araraquara. Ele seleciona essas gravações onde Nelson Gonçalves participa. De uma forma ou de outra, prestem bem atenção nesta composição cantada pela Dircinha Batista, do Adelino Moreira, onde Nelson Gonçalves começa a cantar uma música famosa de seu repertório. Dircinha Batista, Prece à Lua. Na pedida, em homenagem a todos os baianos que estão conosco, do Gordurinha, Luiz Vanderlei, e o seu grande sucesso dos anos 60, Baiano Burro Nasce Morto. E falavam que o maior cemitério estava na Bahia, será? Mas para ele, Walter Greco de Araraquara, novamente, uma gravação antológica, destacando a voz do Nelson Gonçalves. Gravação da Linda Batista com Zacarias, no arranjo do Erivelto Martins. Linda Batista e Nelson Gonçalves para o Walter Greco. Lá de Araraquara, um dos maiores colecionadores de gravações do Nelson Gonçalves, o maior samba do mundo. Vai embora, pois me resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. Ó soberana de prata, ó deusa da serenata, ornamento do sem fim, guia o meu amor celesteiro, coração aventureiro, até que volte para mim. Ó lua, conta-lhe toda a verdade, fala da minha saudade. Deusa do céu, não esquece, que eu estou apaixonada de olhar preso na estrada para ver se ele aparece. Diz-lhe que o meu amor continua, que eu moro na mesma rua e que quando ele voltar ouvirá dos lábios meus, apesar da minha dor, voltaste, graças a Deus, nunca mais partirás. E toda a verdade, fala da minha saudade. Deusa do céu, não esquece, diz-lhe que eu estou

canta a lua um madrigal. Carlos Gardel. E o sentimento do caboclinho querido, que vê um mundo de sonhos onde eu só vejo um vestido. E o Chico Alves, voz de pássaro cantor. O maior samba do mundo eu faria pro meu amor. E o sentimento do caboclinho querido, que vê um mundo de sonhos onde eu só vejo um vestido. E o Chico Alves, voz de pássaro cantor. O maior samba do mundo eu faria pro meu amor. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em teu rosto correr e para em seus lábios morrer. Um jardim, um coreto, a música e a saudade, o nosso e-mail, para que você solicite músicas. O nosso e-mail é esse. Ou melhor, o nosso e-mail sim, uspfm@sc.usp.br. Repetindo o nosso e-mail, uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. Nesta manhã de domingo, vamos atender agora o senhor Ângelo Lopes Souto conosco. E ele gostaria de ouvir nesta manhã Orlando Silva, o cantor das multidões. Ou melhor, é Orlando Silva, sim. Do Ataúfo Alves, Atira a Primeira Pedra. Dalva de Oliveira também conosco. Dalva de Oliveira, em arranjo do Hervé Cordovil, melodia do Hervé Cordovil. Que belezura, que singeleza, esta noite serenou. Para ele, nosso gentil ouvinte, senhor Ângelo Lopes Souto, Caime assinando. Orlando Silveira com seu conjunto e sua voz diferenciada, cantando Peguei um Ita no Norte. Sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atira a primeira pedra, ai, ai, ai, aquele que não sofreu por amor. Compadre, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atira a primeira pedra, ai, ai, ai. Eu sei que vão censurar o meu proceder. Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei pra me humilhar. É, mas não faz mal, você pode até sorrir. Perdão foi feito pra gente pedir. Compadre, sei que me podem chamar. Atira a primeira pedra, ai, ai, ai. Aquele que não sofreu por amor. Compadre, sei que me podem chamar, porque não calo no peito essa dor. Atira a primeira pedra, ai, ai, ai. Eu sei que vão censurar o meu proceder. Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer que eu voltei pra me humilhar. Mas é, não vai mais, você pode até sorrir. Perdão foi feito pra quem? Música. sereno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, sereno, não me molhou, não me molhou, não me molhou. Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, sereno, não me molhou, não me molhou, não me molhou. Se caísse chuva forte, moreno, eu talvez nem sentiria. Teu amor é uma guarita, moreno, onde eu me esconderia? Tão bom, tão bom, tão bom. Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, sereno, não me molhou, não me molhou, não me molhou. Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, sereno, não me molhou. Ai, não me molhou, não me molhou. Se fizesse muito frio, moreno, eu talvez nem sentiria. Eu deitada no teu colo, moreno, teu calor me aqueceria. Tão bom, tão bom, tão bom. Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, sereno, não me molhou, não me molhou, não me molhou. Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, sereno, não me molhou. Peguei um Ita no norte, pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe, adeus, Belém do Pará. Vendi os troços que tinha, o resto dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Mamãe me deu um conselho na hora de eu viajar. Meu filho, ande direito, que é pra Deus lhe ajudar. Estou a tempo no Rio, nunca mais voltei por lá. Mês inteiro há 10 anos, adeus Belém do Pará. Thank you. Todo domingo havia banda no coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, em nossa passarela sonora, Emilinha Borba, Nelson Gonçalves e Inesita Barroso.